O Thiago só deve ser, tipo assim, 10 anos mais velho que eu, só isso, se não mais. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Então é mesmo. Thiago é um velho maldito. Bem, senhoras e senhores, vamos começar mais uma edição do podcast Switch On, esse podcast de merda. Estamos aqui com o senhor Thiago Ribeiro. É nóis, estamos aí para falar bem e mal de várias coisas, ou não. Estamos aí também com a senhorita Camila Time Pink. Yay, é que nós. E aí, se você tiver algum problema com a Insub, vai lá no Facebook desses dois e xinguem eles. Todos fazem parte da equipe, tá? Nós fazemos parte de outras equipes também, né? É uma equipe aí que eu acho que pode se dizer que ela tá em coma. É, digamos que ela está em estado vegetativo. Exatamente, só falta um veneninho de baiacu pra voltar no estado zumbi. Como é que é? Que lírico, pô. É legal que ela... Eu tinha esquecido. Ela lembra, olha que legal. A Vanessa, vinda lá do Morphcast. Oi, oi, gente. E por último, mas não menos importante, o senhor Dudu. Estamos aí pra arrepiar. Então, senhoras e senhores, a gente vai falar hoje da série de super-herói que a gente tá tendo aí, né? Porque agora virou uma invasão depois do Smallville, eu acho que a gente pode invasão. Falar. Invasão, virou moda. É, virou moda. A palavra mais certa é moda. E a gente vai falar da série que tá tendo agora, então vai ser basicamente... Do lado Marvel, a gente fala Agente do Escudo e Agente Carter. E do lado DC, Arrow, Flash e toda aquela baderna lá. Dudu, puxa aí uma série aí. Cara, vamos começar a falar com a melhor série do momento, que é Flash. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Um amigo recentemente me sugeriu um novo nome. E algo me diz que esse nome vai pegar. Aí, cara! Melhor... Thiago, você tá rindo aí, mas Flash tá muito... Não, é a melhor série do momento, e ó que eu sou muito fã de Agentes do Escudo, eu sou muito fã, mas, cara, Flash tá muito bom. É tudo aquilo que Aaron queria ser e não foi. Não, também não é. É, tá. É um clima um pouco diferente, né? É que assim, cara, que Aaron começou naquele pós-Nolanverso, entendeu? Ele começou naquele pós-Nolanverso, entendeu? E ainda, a Warner ainda tava com o pensamento de fazer as coisas parecido com o Batman, tanto que muitos amigos meus na época que Arrow começou falaram: ah, cara, eu comecei a assistir, mas parecia o Batman, então eu não... O Arrow é mais Batman que o Batman do Nolan. É, exatamente. E aí, só que aí chegou o Flash, ele já chegou com essa pegada um pouco mais cômica, que é marca registrada dos filmes da Marvel, entendeu? E introduziu, você vê que tem alguns episódios em Flash que é um pouco mais sério, mas sempre mantém o lado cômico. Eu costumo pensar que o Flash é o Spider-Man, entendeu? No universo das séries da DC Comics. Ele é muito engraçado, os episódios são sempre bons, não tem aquela chatice de triângulo amoroso que tem no Arrow. Graças a Deus. Não tem isso, assim, eu acho que isso é o que mais mata Arrow. Tinha, mas alguém teve o bom senso de falar... Exatamente, vamos, não, vamos tirar. Bota logo o Ollie com a Feliz, de que resolve o problema. Tira aquela tralha daquela Laurel no meio do caminho. Janta mata a duela já. Nossa, pior que ela vai voltar no episódio, em Flash. Não, eu tava falando que o Thiago matasse essa mulher e deixasse a Sarah. Não, e ela vai voltar em alucinação, mas ela vai voltar. Podia matar as duas e trazer a Canário Negro, né? Exato, a verdadeira, né? Sim, a mãe. Exatamente. É, sobre Flash, é assim, cara. Eu, quando vi o primeiro episódio, eu lembro exatamente do comentário que eu fiz até pra Camila quando eu terminei de ver o episódio. Poxa, como parece Smallville, né? Como tem um formato Smallville de ser a série de vilãozinho da semana. Mas assim, ela não é ruim, mas eu também não acho que ela seja melhor que Arrow. Eu ainda prefiro Não sei se é porque a Arrow tá mais à frente e tudo mais, tá mais... O Ibope discorda de você. Não, tudo bem. Eu nunca fui atrás dessa informação. Eu acho que, até pelo tempo, a Arrow tá mais consolidada e Flash, assim, pra mim, tá muito vilãozinho da semana, sabe? Muito Smallville de ser. Deve ser por causa disso que eu peguei, assim, um carinho com Flash, porque me lembrou a mesma pegada da série Lois e Clark, entendeu? Aquela série sim, lá. Sim, sim. É aquela mesma pegada. Sim. É que com Flash não tinha como ser diferente, entendeu? Não tinha como você pegar um vilão e colocar lá, entendeu? Assim, e ele ser o antagonista e tem uns pormenores que ele tem pra fazer, assim. Pior que eu concordo com você, Dudu. Você tá coberto de razão, mas, assim, eu acho que pra mim esse formato já não funciona mais tanto. Sim. Você quer de volta o Dark. Por isso é God Air. É, exatamente. Flash Dark, cara, não tô... Não ia ficar legal, eu cara. Eu gosto de personagem... Não é que eu não gosto de personagens Dark. Eu gosto, porque eu sou fãzão do Batman. Mas eu gosto mais de personagens mais heróicos, que é o caso do Flash. Tanto que nesse universo das séries, o Flash é o equivalente ao Superman. E eu acho isso tão legal, cara. É porque... Cara, eu sou muito fanboy do Superman, cara. Então isso pra mim é tão bacana, ter um personagem que ele não precisa instaurar um medo nos outros pra resolver o problema. Ele pode dar esperança pra população, cara. Que eu, cara, é sério, porque ele tem um superpoder, né? Não é o caso do Arrow e nem do Batman. O Batman tem três superpoderes. O dinheiro, o amigo do roteirista e a aura de emburrecer as pessoas. Porque quando o Batman tá no lugar, todo mundo ao redor dele é uma mula. Cara, quem não assistiu a última animação da DC Comics, que foi o Liga da Justiça, o Trono de Atlantis, então assista que você vai entender porque o Batman é tudo isso que o... Agora, com relação ao que você falou, João, assim, dele sentir a farta do Dark, o problema do Arrow tá sendo esse. Ele estimou toda aquela... Ele criou aquela mitologia na primeira temporada, que funcionou, foi legal, a segunda foi no embalo. Aí chega na terceira... Você vê que Arrow não tá conseguindo sair da bolha que ele mesmo criou. Sim, entendeu? Herói. Sempre. Os eventos sempre giram a mesma coisa. Sempre... E tá continuando, ele vai terminar. Então, é que assim, os eventos sempre giram. É sempre igual. Entendeu? É sempre igual. E no final das contas, Starly Seed sofre um ataque em massa. E ela tá ocorrendo de novo. Que, com quem tá acompanhando os últimos episódios, vê lá que aquele criminoso tá criando um exército que vai tomar conta do Glades. Eu tenho a impressão que a série do Arrow perceberam que ela é um ótimo lugar para você testar personagens para possíveis séries. Fato. Sim. O Padrão Suicida, o Átomo. Se der certo, já tem a Caçadora e a Canário Negro. Se eles não forem usar a Bárbara Gordon no cinema, não duvide que vai ter Aves de Rapina em algum momento. Ou vão trocar ela pela Lady Falcão Negro. É porque assim, João... Tem a Capitana na série também, vocês estão esquecendo dela. Ah, tem a Capitana. Tem um personagem que eu adoro, que é o Pantera. Eu achei, cara... Cara, o Pantera nesse último episódio, gente, que vergonha, misericórdia. Qual é o problema? Está com medo? Ele não é um lutador. Já sei o que é. Prefere lutar com mulher. Porque assim, o Aaron, ele criou esse mundo, então ele não consegue se libertar. E eu acho que eles estão usando isso mesmo, que o João falou. O Aaron caiu no gosto do povo. Mesmo ele estando ruim, a gente ainda assiste, mesmo a gente não dando audiência, né, ao vivo. Mas ele tem crédito pra isso, né? A audiência de Aaron não caiu, o problema é esse. Entendeu? A audiência não caiu, a audiência tá, tipo, O que tá salvando o Aaron é que eles introduzem um personagem e o personagem funciona. Que foi o exemplo do Ray Palmer. Eu achei que o cara ia ser uma bosta e ele funcionou Superman. Bem. Entendeu? Ele funcionou muito bem, Aaron. Ele tá ótimo. Eu achei que fazendo aquele triângulozinho amoroso entre ele, a Felicity e o Oliver, ia voltar aquela chatice de novo. Mas sei lá, cara, não fica, esse triângulo amoroso... Mas tá suave, né? Tá menos chato do que o triângulo que tava o Oliver, a Lori, a... Mas por que Sarah, que tava tão chato da Lori? Porque a Laurel é uma chata. Peraí, mas vocês não entenderam por que que resolveram colocar esse triângulo? Porque fanboy babaca vai ficar enchendo o saco que o arqueiro tem que ficar com a Canário. Então, mas isso já faz tempo, isso não rende agora. Não, mas então, mas aí... Aí nessa temporada eles reduziram a Felicity a quê? Então, mas aí colocaram o Ray Palmer, Porque quando resolverem tirar a Felicity do Wally e colocar pra alguém, não vai ser um cara que caiu de paraquedas, vai ser um cara que já tá ali, pra ser algo mais ou menos natural. E vamos ser sinceros, o personagem mais chato, a Lauren não conta como, porque ela não é nem personagem. Ela é uma cara de sapato, tá, mulher feia. Nossa, que mulher feia. Cara, eu acho a Felicity mais bonita que ela. Vocês vão me deixar publicar esse troço num grupo de Arrow aqui, que eu tenho certeza que vai chover de nego falando: seus recalcados, a Katie Cassidy é linda. Linda, não, olha, ela é bonita, cara. Mas só que essa assim, personagem é uma chata. Assim, peraí, foda-se o personagem posta agora. Peraí, Vanessa. Aonde aquele tamanco da Cracolândia é bonito? Ele é uma mulher maquiada. Eu achava ela bonita na primeira. Sim. Daí na segunda, que ela virou na aquela máscara. Ela não é bonita. Na primeira ela não é bonita. Na primeira ela é pegada. É. Aquela ali, não, é verdade, máscara verdade. Do pânico, ela fica com um queixo do tamanho do mundo. Verdade. Ela lembra o Scarab do desenho das Minhas Vivas, cara. E ficou pior, porque nesses últimos episódios, qualquer motivo, ela já tá chorando. Ela faz aquela cara assim de quem chupou limão, cara. Isso. Cara de cu dela, hein? Não, nada supera ela aparecendo com a roupa da Canário Negra a primeira vez. Nossa. Essa é a justiça que você não pode fugir. Ela chegando lá, pagando de gostosa, eu olho pra aquilo lá e eu... Se tentar, ela quebra. Tropeçando e caindo. Se tentar, ela quebra. Gente, eu... Assim, e o outro ponto fraco que eu acho em Arrow é que eles criam um personagem... Criam não, né? Eles adicionam um personagem, que foi o caso do Roy, que ele virou o Arsenal. E ele é simplesmente um bosta, entendeu? Cara, é que o Roy começou bosta e ele piorou, porque ele virou o Arsenal e ele literalmente sumiu da série. O Oliver, desculpa aí quem acha o Oliver foda, mas o Oliver é um personagem chato pra porra, pra começar. Ele é muito chato. Aquele cara, é que ele é verde. Ele é chato, ele é um filho da puta. Misturando o Oliver da década de 40, que era cópia do Batman, e tá misturando com os novos 52. Tá muito ruim. Vanessa, tá chato. Problema que eu tava falando do Arrow, entendeu? Por exemplo, eles têm o poder, os roteiristas, eles conseguem diminuir personagens que nunca poderiam ser diminuídos. O Deagle, por exemplo, o cara tá tão... Cara, ver ele vestido com a roupa do Oliver foi o fim da picada. Era o momento, era o momento de você falar, agora vamos destacar o Arsenal, entendeu? Pô, vamos... O cara vê a situação ali e falou, pô, eu fui treinado pelo arqueiro, o cara não tá aqui, agora eu tenho que assumir toda a carga, entendeu? Queridos, e o pior... Isso daí não foi pra elevar ninguém de Roy, de Deagle, de Felicity, de porra nenhuma. O negócio é que essa temporada aqui que eles estão fazendo, ficou duas temporadas deixando a Laurel de lado. Aqui ele deve ter dado um piti do tamanho do mundo. Ah, com certeza. E aí os caras estão elevando ela. Com certeza. Essa temporada é pra ser a construção da Canário Negro, que Canário bosta. Pra mim, tá fazendo efeito contrário. Ele tá queimando ainda mais a imagem dela. Sim, sim. Não, e aí o engraçado no último episódio, que ela assume a Canário e tá na luta lá, aí o Roy não quer deixar ela entrar em ação, fala assim, você não tá preparada, eu tô preparado porque eu fui treinado pelo Oliver. Grande bosta. Ele tá tentando tomar a decisão, todo mundo caga foda na cabeça dele. Porque a porra da Felicity, ai não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, cara, a Felicity eu gosto muito dela, mas eu tô não tem episódio. Porra, o Oliver teoricamente morreu. Segue em frente. Gente, mano. Sério que vocês estão pegando raiva? Eu tô. Eu posso bater palma pros produtores, porque o objetivo deles está sendo cumprido aqui. Entendeu? E eles estão mudando a Felicity. Então você tem personagens muito carismáticos, cara, que pega o telespectador assim, e você gosta daquele personagem. Eles vão de, cara, o Deagle, eles diminuíram, estão fazendo a gente detestar a Felicity, que era uma coisa que eu achava impossível de acontecer. Felicity é muito bundona, cara. Eles estão fazendo isso pra elevar a Laurel. Eles vão tomar no cu, cara. Que elevar a Laurel, cara. Mata logo de uma vez, volta a mãe dela com uma canária e pronto, acabou. Falando nisso, o detetive Lance tá parecendo um filhotinho de passarinho, né, cara? Vamos falar mesmo. E é um detetive que não investiga porra nenhuma, né, cara? Por isso capitão, que eu falo. Né, cara? Capitão não é mais detetive, não. Flash tá muito melhor, cara. Tá, cara. Muito. Os personagens de Flash estão legais. Eu adorei esse último episódio de Flash. Nossa, que apareceu. Foi massa. Porque apareceu a Linda Park. odiando a Iris agora. Até então eu tava gostando dela, mas nossa, nesse episódio eu tô com muita vontade de tocar a cara dela na parede. A Iris tá meio horror, na hora que apareceu a Linda... Linda! Ela é linda mesmo. Não, eu não achei ela linda não, mas é porque eu acho a Linda Parker muito mais legal. Agora eu quero ver o Will. Ela é uma atriz que faz a Linda. E a Vanessa querendo pegar a atriz de novo. Meu nome é Oliver Queen. Depois de 5 anos numa ilha infernal, eu voltei pra casa com um único objetivo: salvar minha cidade. Mas pra fazer isso, não posso ser o assassino que já fui. Pra honrar a memória do meu amigo, eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso ser outra coisa. Já no caso de Flash, isso não acontece. Bom, pelo menos nessa primeira temporada. Os personagens, eles estão crescendo. Entendeu? Conforme a série vai se desenvolvendo, a temporada vai decorrendo, os personagens vão crescendo, cara. O Cisco tá crescendo, ele tem o momento dele. Sim, entendeu? Verdade. Dr. Wells, nossa, fodástico, né, cara? Ele, caralho, ele não é o Flash Reverso, gente. Ele não é o Flash Reverso. Eu também, né? Ele não é, cara. Eu não acredito que ele seja o Flash Reverso. Eu também não. Eu também. Mas você sabe que o ator confirmou, né? Sim. Mas aí eu tenho uma teoria, Vanessa. Eu acho que ele não é um Flash Reverse, ele é um cara do futuro também, mas ele veio pra fazer o Barry ficar forte pra enfrentar um verdadeiro Flash Reverse. Sim, porque é óbvio que tem dois Flashes. Porque quem que tirou o Barry da casa quando a mãe dele foi morta? Eram dois raios. Ele mesmo. Exatamente, é isso que a galera tá confusa, porque são dois e só apareceu um. Ah, não, quem tá confuso é burro. Não, tem mais um Flash que não apareceu. Tomara que seja Jor Ciclone, velho. Se for Jor Ciclone, essa série do Flash vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Porque o Jor Ciclone é foda. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí. João, principalmente, que saca dos quadrinhos. Vocês não acham que pro começo da série eles estão queimando muito rápido vilões, assim, da franquia do Flash? Não, Thiago, aí que tá. A galeria de vilões do Flash, ela é uma família, cara. Eu tô achando uma maravilha eles juntarem, assim, porque... A galeria que pega o Flash é de grupo, cara. Ó, já tem o Capitão Frio, o Capitão Bumerangue apareceu em Flash, então ele invariavelmente vai aparecer em... Apareceu em Arrow, então ele invariavelmente vai aparecer no Flash. A Patinadora apareceu agora. Não mostrou a cara dela, mas é a Patinadora. Vai ter o Gorila Grodd. Cara, sério, se essa série do Flash apareceu o Joel Ciclone, que é o melhor Flash de todos... João, quem salva o Capitão Frio? A Patinadora, de... Patinadora. Ela apareceu no final do episódio. Beleza. Se essa série tiver o Joel Ciclone... E a saga do Solovar vai ser a melhor série da história. Mas tem que ter mais Flash, né, cara? Tipo, eu acho que só ter um Flash só é meio babaquice, né? Mas aí que tá, eu acho que eles não vão usar o Barry Allen. Porque eu tenho quase certeza que o moleque lá vai ser o Flash. Flash Reverso, eu também acho. Não, vai ser o Flash da TV, do cinema, e eu acho que ele vai ser o Wally West, porque o Wally West é o mais famoso. Apesar do Barry Allen da série ser bem na pegada... Mas o ator que vai fazer no cinema também é Barry. Não foi confirmado. Ah, eles estão falando que vai ser o Barry também. Tipo, eu não entendo por que é o Barry. O mais conhecido é o Wally. Mas ele foi confirmado como Barry? Eu não lembro se ele foi confirmado, mas... Não, só falaram... Só chamaram que ele vai ser o Flash. Olha, tava, quando anunciaram o ator diferente lá pro cinema, o ator do Arrow tava puto porque não chamaram o ator da TV, então é bem possível que seja o Barry. Sabe por que eu fiquei muito puto com esse anúncio? É, foi um dia depois da estreia do Flash, a maior estreia da história do canal CW. Se vai anunciar um Flash, o ator, espera acabar a temporada primeiro, né? Pô, mas, sério, né? A série que tem maior audiência nessa porra desse canal. Não, e outra, cara, e o Flash é aquele herói que ele pode estar em qualquer lugar. Entendeu? Literalmente, né? É, ele pode, assim, você pode colocar ele assim em qualquer lugar e pode ser outro universo, entendeu? Pode ser outra dimensão, sei lá. O Flash, a série dele pode caminhar paralela ao universo do cinema, que não faz diferença nenhuma. Vocês acham que a série vai se encaminhar para aquelas das crises infinitas? Se eles forem espertos, eles em algum momento vão fazer um cruzamento ou com outras séries do universo, eles vão criar outro universo, ou eles vão fazer em algum momento um dos Flashes ir pro universo do cinema ou pro universo da TV. É, porque eu tava pensando nisso quando apareceu aqueles lances lá do futuro, do diário, que apareceu o negócio das crises infinitas, eu achei, pô, eu acho que não vão desembocar isso na série, provavelmente no cinema. Provavelmente no cinema, mas aí eu acho que seria uma boa pré-série também. Se a série fizer sucesso e o filme não for tão bem, não duvide que eles vão jogar o Flash da série pro cinema. Porque como vocês falaram, principalmente Arrow e agora o Flash, tá servindo muito de celeiro pra teste, pra futuros filmes. Falando nisso, pô, séries, que sacanagem que fizeram, hein? Transformar o Esquadrão Suicida num filme em vez de dar uma série, cara. Pô, Esquadrão Suicida do que apareceu em Arrow é muito bom, cara. Tudo bem que tem o Michael Keaton White, eu acho que o Michael Keaton. Vocês não iam fazer uma série, Esquadrão Suicida, ou só filme mesmo? Ah, então, ia ter uma série, mas com o filme. Ah. Não, aí você vê como que a Warner, ela não pensa nas coisas. Aí ela tá investindo uma puta grana, entendeu? É nítido que ela tá tentando fazer o Guardiões da Galáxia dela. Só que a diferença é que Guardiões da Galáxia usou atores totalmente assim desconhecidos do grande público. Ela não, ela já... Puta, Will Smith, entendeu? O filme acabou aí pra mim, sinceramente. Cara... Eu gosto do Will Smith, mas já botei ele de cara, assim. Não, eu gosto dele. Cara, um filme com... Não. O problema do Will Smith é que ele quer mandar em tudo. Então, e assim, num filme que de personagens, assim, totalmente... Cara, Esquadrão Suicida é legal, mas, mano, um filme de Esquadrão Suicida e você fazer ele um super blockbuster, cara, não é menosprezando, mas, cara, não estranho, né? Você vê que eles estão dando mais ênfase pro Esquadrão Suicida do que um filme do Lanterna Verde, do que um filme solo do Flash, entendeu? É que eles estão querendo apressar as coisas pra parecer uma Marvel. Só que eles vão tomar na fuça de novo. Que agora é tarde, né? Devia desencanar com esse lance de Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, não sei o quê. Parar de querer usar esses timecos Bs aí pra fazer sucesso e começar a apostar nos heróis de verdade, porra. Vamos ser justos aqui também. A Marvel Studios não tem a história da Warner. Ou seja, não tem aquele bando de velhinho que são produtores, executivos, desde 1900 e Guaraná com rolha. A Marvel não tem isso. A Marvel Studios, quem manda aquela porra é o Kevin Feige, porque, entre aspas, ele é o pai daquela merda. Na Warner, são um bando de velhinho. Só que assim, cara, que não entendeu que é um super-herói ainda. Eu sei, João, mas eles têm, eu sei, mas eles, esses velhinhos aí, eles só entendem o negócio, cifra. Só que fora o dinheiro que o Batman do Nolan deu, tudo que veio antes do Nolan ou que veio depois, sem falar dos antigos Supermans, né? Entendeu? Principalmente. Diria mais, nada deu dinheiro pra Warner. Você tá entendendo? Então, os velhinhos, eles só preocupam com cifra. Só que eles têm que falar assim, cara, do jeito que a gente tá fazendo, só tá dando, de todos eles, os que mais rendeu foi a trilogia do Nolan. Dudu, mas aí que tá, é o que eu falei. Eles não entendem o que é um super-herói e eles não querem entender. Eles querem saber se tá caindo dinheiro ali na caixinha. Exatamente. Exemplo disso que o João falou é o fato da galera tá enchendo o saco da guria lá do Harry Potter pra escrever mais coisa, cara, pra eles fazerem filme. Né? Peter Jackson já queimou tudo que ele podia deixar nos anéis. Não queimou tudo, não. Mas aí, seguindo nas séries, cara, e vamos continuar no universo C, falamos sobre Arrow, falamos sobre Flash, falar sobre Gotham, né, cara? Que aí é grande. Deixa eu só concluir um negócio aqui do Flash que vocês comentaram, dos dois Flashes ali no começo, que apareceu na abertura e tal. Só pra não deixar vocês na curiosidade, eu acho que o outro Flash, na verdade, é aquele Flash dos anos 90, lembra? Que passava na Globo e tal. É porque é o pai dele. Pai dele? É, bem por aí. Cara, a minha teoria era quase essa, cara. A minha teoria era que o pai dele, quando anunciaram que ele ia aparecer, não falaram que ele ia ser o pai do Barry. Minha teoria é que ele ia ser o Flash daquela série dos anos 90, que tava enfrentando alguém, e por algum motivo ele correu muito rápido, chegou naquela dimensão, ficou maluco, e ele virou o Flash Reverso. Nossa, velho. Caraca. Que mente, né? Ficou maluco. Por um motivo muito simples. Assim é explicar que existe um monte de terra paralela. Faz um certo sentido, né? Existem infinitas terras, né? Sim, você pegou uma referência da série passada, sem contar que o Professor Zoom é bem mais velho que o Barry. Uhum. Então, ele ser o Barry corrompido, faria sentido na minha cabeça de maluco. João, eu acho que a gente tá vendo muito Doctor Who, cara. Tá foda. Ah, tá, tudo bem. Mas a minha ideia, na minha cabeça, é muito bacana, cara. Agora o Dr. Who é desculpa pra tudo, né? Se tu pensa uma coisa maluca, ela tá vendo o Dr. Who demais. É o timeline fodendo a nossa vida. Total. As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito, mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo, coisado. Flash é muito bom, gente. Assistam o episódio crossover do Flash e do Arrow, que é muito Sim, legal, cara. É muito bacana. Como é Flash? É Flash versus Arrow e o... Depois vem o Bravos e Destemidos. Que é o episódio que o arqueiro vira o Batman. É. Eu particularmente acho o episódio do Flash, a primeira parte, né, mais divertido do que a segunda. Oh, sério, o olho é muito bom no cu. O episódio é pro lado do Flash, daí no segundo é mais... É mais pro lado do... E é engraçado que eles funcionam separados também. Sim, mas esses são episódios que prova que o olho é um personagem muito pau no cu. O crossover que vai ter do Flash e do Arrow... Por causa do átomo? Sim, pra introduzir de vez o átomo. Então, eu só sei que isso vai ser legal e eu não quero que tenha a Liga da Justiça, eu quero que tenha a Sociedade da Justiça, que ela é muito cara, mais forte que a Liga. A Sociedade ia ficar muito foda. Achei que você ia falar Sociedade do Anel, que aí... Eu... Sociedade do Anel só se tivesse o Alan Scott. Diga-se de passagem, é o melhor Lanterna Verde ever. Pô, devia aparecer, né, o Lanterna Verde, porque, pelo menos pra limpar a barra daquele filme horrível. Pensa comigo, Thiago. Aí eles colocam um personagem muito bom na série. Aí vamos supor que dá essa cagada e eles escolham o Terence Gibson, passou John Stewart. Nossa. O Terence Gibson não vai ser um bom John Stewart. Mas a galera tá falando, né? Tipo, tá fazendo fan-made de e postando Vanessa, ele. Sabe como é que vai ser o John Stewart? Todo mundo tá seguindo o Vin Diesel. É. Todo mundo tá seguindo o Vin Diesel. Sabe como é que vai ser o personagem dele? Ele vai ser o mesmo personagem dele em Transformers. Tamo junto, Vanessa. Eu também queria... E Zelba era o John Stewart. Ele nasceu. Sim, eu acho ele muito foda. Ele é muito até no Brasil, o dublador que dubla ele é o mesmo da Liga da Justiça Sem Limites. Sério? Pra mim, já que não pode ser o Idris Elba, porque ele tem contrato com a Marvel, tinha que ser o pai do Chris. Não, o pai do Chris é capaz dele esse dia de aceitar, porque ele ficou magoado porque ele fez uma maior campanha pra ele virar o Luke Cage na série da Netflix e a Marvel não ligou pra ele, então ele podia aceitar, virar, né? Ele podia virar o John Short e dançar mexendo o peito, tá ligado? A Marvel escrevendo assim em cada peito, chupa Marvel, sabe? Tá. Ia ficar foda pra caralho. Mas vamos entrar em Gotham, gente. Perigo é sair de Gotham. Ai. Nossa, Gotham é... Não, perigo é entrar na Gotham de Joe Schumacher. Cara, aí você boa. Não sai, velho. Na boa, cara. Gotham só tem uma coisa boa. Se chama Pinguim. E os demais... Oswaldo Cobblepot, né? Porque ele não é o Pinguim propriamente dito. É a única coisa boa. Se você tá assistindo Gotham, tenha certeza que você tá assistindo por causa do Pinguim. Inclusive, o melhor episódio até agora foi o dele. É, o focado nele, entendeu? Não, na verdade, sim, acho que todos os episódios... Eu quero saber um negócio. Por que que eles colocaram que a Bárbara pega a Montoya, velho? Por que, velho? Por que os caras não sabem trabalhar com a Montoya quando ela tem um relacionamento? Cara, é o público LGBT, né, cara? Mas, Thiago, não é problema ela ser lésbica. A Montoya é uma puta personagem, eu adoro a Montoya. O problema é que ela não... O solteirista não sabe trabalhar com ela quando ela tá apaixonada. Ela é fodona na que ela tá perto da pessoa que ela gosta, ela desmancha e caga o personagem. A Montoya é bem mais nova que o Gordon, pra começar. Vai catar que ela pega a mulher do Gordon, velho. Aí é palhaçada. Cara, mas é que tem muita zoeira, né, em Gotham. Pra começar, Gotham é uma zoeira. Cara, tanto que, tipo, teve alguns vários motivos que me fizeram parar de assistir Gotham. Eu até tenho que tentar assistir de novo, mas... Só tem um, cara. Gotham é chato. Você parou em qual, Vanessa? Eu parei no 4 ou no 5 porque eu não suportei mais. Nossa, eu resisti um pouquinho mais. Eu também maratona. Tava largando. Eu fiz maratona, no dia que passou maratona na Warner, eu tava de bobeira, eu assisti. Ah, cara, eu não consigo ver na Warner, cara. Eu fico nervoso com aquela legenda atrasada. Eu fico nervoso mesmo. É que eu tava na casa da minha namorada e ela dormiu. E eu não queria mexer o braço pra não acordar ela. Não deu pra mudar de canal, né? Eu quero se ver, cara. Gota é tão chato que a gente não tem nem quase, não tem argumento pra falar da série. Vamos partir pras séries da Marvel. Vamos falar de ponto positivo de Gotham, gente. Como o Dudu falou, vê pelo Pinguim, cara. Não tem outro motivo. Cara, você não vê a série pelo protagonista. Pra não falar que a série inteira é ruim, eu acho o Bullock muito bom. Eu acho o personagem muito bom. Sim, sim. Ele é um excelente. Primeiro que eu acho estranho, uma série onde você foca mais na criação de vilões, cara. É, eu tava conversando há pouco com a Camila antes de entrar aqui, até falei, pô, por que a galera parece ter medo de investir numa série do Batman, de um herói principal da DC, sabe? Porque, não sei, aí fica com esse subgênero. Antigamente teve aquela série lá, Birds of Prey, também, que era baseado em as heroínas lá, que tinha cara... Que só que eu gosto dessa série. Cara, eu achava bacana, mas, pô, não a série é boa, Batman, a série, sabe? É boa, cara. Que era as aves de rapina, né, João? Que no Brasil passava como a Mulher Gato. É, passava. É, tinha gato, isso, verdade, também. Verdade. E aí, falando, cara, disso, a atriz que fazia a Helena Wayne era muito bonita. Sim. Diga-se de passagem. E aí é estranho, cara, porque parece que o Batman, assim, tá num patamar acima que não pode virar série. Parece que teve aquela série do Adam West e acabou, sabe? Depois ficam tentando reinventar, mas nunca vão ali diretamente no Batman. Aí fica meio estranho. É que, assim, o que eu acho que não funciona em Gotham, porque, assim, do jeito que eles estão fazendo, cara, você espera o Batman aparecer sempre no próximo episódio. Sim, não, entendeu? Vai acontecer. E os vilões do Batman, o João, ele pode dizer melhor do que isso, melhor do que eu, porque ele conhece o Batman também pelos quadrinhos. Cara, os vilões do Batman, sem o Batman, eles não têm graça, cara. Entendeu? Pra eles existirem, precisa do Batman. Entendeu? Porque tudo gira em torno do Batman, cara, os vilões. Entendeu? Então não tem como aparecer o vilão ali. É igual o João falou, a série ainda caminha, mas o dia que eles colocarem o Coringa, acabou. Afundou a série totalmente. Coringa sem Batman, cara, não dá. O Coringa toda hora fala, no dia que o Batman sumir, eu vou sumir. No retorno de Bruce Wayne, na última edição, que o Coringa tá ajudando o Batman, que é o Dick Grayson, e o Damião, eles estão lá, aí o Coringa vai e mata o vilão da série. Quer dizer, não mata porque o cara é mortal. Ele derrota o vilão da série, e como ele acha que o Batman dele tá morto, ele vira, ah, que eu vou fazer? Ah, eu acho que eu vou lutar contra o crime. Porque não tem o Bruce Wayne, então o Coringa não tá nem aí. Tipo, é, se não tem o Batman, o Coringa, ele vai ficar normal, ou ele vai se internar, ou ele, sei lá, vai virar comentários do Sport TV, cara. Faço uma pergunta mais além. Vocês acham que em algum momento ali da série, a série vai dar um pulo já pra aparecer o Batman adulto, ou então adolescente, pra já... Você realmente acha que na última ou na penúltima temporada eles não vão dar um pulo pro Bruce aparecer de Batman? Cara, eu não sei. Todo mundo tá esperando, sinceramente, porque, assim, começou fraco, aí pegou o embalo, pelo que a galera me falou, e agora tá fraco de novo. Sabe o que foi o problema? Então, tipo, o que a galera quer? Ah, vamos fazer série Gotham. Tá, eles estão focando nos vilões. Cadê o Batman? Todo mundo fica. Ai, sabe, cadê o Batman? Sabe o que essa série, pra mim, tem a chance de salvar? Se o Bruce Wayne, no final dessa temporada, ir embora. Pra treinar. Seria perfeito. Vai treinar, vai... Gotham já foi renovado. Então, que ele vá embora, por favor. Porque aí você pode trabalhar os policiais de Gotham. Vira Gotham City contra o Crime, que é um quadrinho muito bom, que o Batman aparece duas vezes no máximo. Você até vê alguns vilões do Batman, mas é a polícia que resolve a porra toda, mostrando que a polícia de Gotham não é inútil. E outra coisa que me incomoda em Gotham é o fato, assim, que eles escolheram eu acho que eles escolheram errado colocar o Gordon como personagem principal. Entendeu? Porque uma coisa que me incomoda é que ele é um personagem fadado ao fracasso. Dudu, o problema ali do Gordon é a idade do Gordon. Ele é muito novo. Ele não te passa confiança. Então, cara, não, é que assim, se ele fosse mais... Sabe o que? Sendo bem babaca aqui, mas, e parecendo querer ser engraçadinho, mas não é esse o ponto. Falta o bigode ali. Pra impor o respeito, pra falar assim, eu sou um cara mais velho e eu sei como funcionam as coisas. O problema é que o Gordon sai de DLC, cara. O cara sai de protagonista DLC pra fazer Então você tem um protagonista que você vê que ele tá fadado ao fracasso. Entendeu? Porque Gotham tem que estar ruim pro Batman surgir. Porque se ele solucionar todos os problemas do jeito que ele quer fazer e ele vir prometendo isso pro Bruce, se ele fizer isso, precisa do Batman. Entendeu? Precisa do Bruce virar Batman, porque já tem um herói sem máscara na cidade. Então, isso me incomoda. Então, aí você muda a frase. Não é o Gordon que está fadado ao fracasso, é Gotham que está fadado ao fracasso. Sim, série. Sim. Porque ele não pode melhorar porra nenhuma, porque Gotham tem que estar assim, ou até pior. Exatamente. O Batman aparecer. Bem, a série já tá, né? Já tá na hora do Batman aparecer. Então por isso que bota, cara, não é aquela série que você assiste um episódio, entendeu? E você quer assistir o outro, você fica igual Flash, ou então até igual Arrow, porque tem alguns episódios do Arrow que acontece isso ainda. Você assiste, você já quer ver o próximo. Gota não, você assiste por assistir. Pera aí, alguém quer falar do Constantino? Cara, assim, Constantino, a única coisa que eu tenho pra dizer é que me deram um episódio pra legendar, eu vi o primeiro episódio. CW, a emissora de quem? Da Warner. Pedir que faz? Dá pra NBC, que adora cancelar todas as séries. Tá no cu, meu. O problema tem que errar, tem que se fuder. É que quando o Constantine começa a ficar bacaninho, acaba. Tá ruim. Vocês estão entendendo errado. Constantine não é uma série ruim. O problema é que ela é fraca. Ela não te prende. Camila, Constantine é igual Green e Supernatural? Não, Green é bem melhor. Então não dá pra assistir. Então não precisa assistir Constantine. Vamos pro agente do escudo? Vamos. Good afternoon, Ballroom 20. I am Agent Billy Koenig, and I am here to stress the importance of your security lanyards. Display these at all times. They're cool, I know. They are pretty cool. Not as cool as the level 9 ones, though. They have this hologram. You tilt it. Anyway. Primeira temporada vale os 4 ou 5 últimos episódios. Não vale mais que isso, não. E só se você viu Capitão América 2, senão não vale também porra nenhuma. Eu não vi. Vi. Aliás, vi. Essa segunda temporada dá uma melhora muito boa. Principalmente no comecinho, porque tem a Xena. Que a atriz Xena aparece? Sim. A Lucy Lawless está lá. Que bom. Cara, que eu falei, bom. Saudades Espartacos. Cara, eu falei, tem a Xena, isso vai ser bom. E começa bacana, cara. Tem muita referência ao quadrinho. Cara, apareceu um absorvente, velho. Eu acho assim que... Esse nome é uma bosta? Quando saiu Agents of S.H.I.E.L.D., eu fiquei meio assim pra ver, né? Porque, eu já falei pra vocês em outros casts, eu tô muito saturado de coisa de super-herói. Tô saturado mesmo. E aí, quando saiu o Agentes do Escudo, eu achei um caça-níquel do caramba, pô. Agents of S.H.I.E.L.D., o problema da série é que eles estão... Como é que eu posso explicar? Eles estão querendo interligar muito com o universo do cinema. Não, eu acho que ficaria melhor se eles fossem para um outro lado. Eu entendo, só, mas o problema é quando você tem uma série que é para dar suporte a super-heróis, que na série não tem super-herói, cara. Mas aí que tá, Thiago, isso eu gosto, isso eu acho bom. Não, isso para mim eu acho um tiro no pé, cara. Não, porque o nome da série é Agentes da S.H.I.E.L.D., não é super-heróis. Não, eu entendo. Sobre os agentes da S.H.I.E.L.D. que não tem super-heróis. Então, o que eu entendi é que aparece um monte de gente legal. A série tem boas sacadas. O problema é que eu tenho a impressão que a série é feita meio assim. Faz aí. Aí eles escrevem o roteiro inteiro, aí chega alguém depois. Ih, tem que ter ligado isso com o filme. Cara, mas que é o roteiro do filme? Ah, esse aqui, o cara, filho da puta, mas a gente não tinha pensado nisso. Que se foda, faz aí. Cara, aí o cara escreve mais. Faz aí é Constantino, vamos combinar, hein? É, tá. Eu acho que a série tem potencial. Eu acho que ela vai melhorar agora, porque o Joss Whedon não vai dirigir os Vingadores 2 e 3. Então eu tenho esperança que ele assuma a série. Com todo respeito ao Ted Whedon, que também é um Jeff Whedon, um puta roteirista também, mas Joss Whedon é Joss Whedon. Se você falou isso... pelo menos pra mim não surte efeito que querer ver a série, porque ele tava lá no Vingadores e Vingadores pra mim não conta também, então... Tá, mas vou falar uma coisinha, Joss Whedon. Ele fez, você pode confiar que é bom, tá? Firefly. Eu não vi Firefly. Não vi. Você me julgue por isso. Você é um bosta. Sua vida não vale nada. Isso. Dizer que eu tô fora também na minha lista de séries, tá? Ó, acabar essa gravação, coloquem Firefly pra vocês verem. Firefly é foda, Capitão Malcolm é rei. É, eu não sei. Eu vou dar uma chance a Agents of S.H.I.E.L.D. porque, assim como você, João, me falaram muito bem da série, insistiram, assista. E eu sempre acabo dando uma chance às séries na esperança de... Eu não tô falando muito bem. Tá, me surpreenda. Foi assim com Doctor Who, com Sherlock, nem tanto. Mas Doctor Who, principalmente, eu coloquei lá, me surpreenda e... Cara, eu assisti o primeiro episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. e eu não consegui terminar, porque eu achei muito chato. Olha, o que você precisa saber... Eu assisti dois, parei na metade do segundo. Thiago, o que você precisa saber de Agentes do Escudo? O agente Ward é um traidor. Ah, ele é da Hydra. Hail Hydra. E aqueles rabiscos lá que o Coulson faz é extremamente importante. Só isso que eu saber. Assim, mais nada. Quase soltei spoiler. Na verdade, eu preciso tirar um pouquinho dessa minha amargura que eu tô com a Marvel. Problema pra mim, na verdade, é a Marvel, cara. Só que assim, Agents of S.H.I.E.L.D. eu gosto muito pelo fato dela assim, se ligar com o universo do filme, fazer algo diferente com o do cinema, e ela não dependa tanto disso. A primeira temporada foi ruim porque eles queriam fazer uma série pra todo mundo gostar, agora não, a segunda já é mais mesmo, cheio de ligações com coisas dos quadrinhos, com outros personagens. Os Inumanos tá sendo apresentado na série, que isso é muito legal. Vai ter uma ligação muito forte com Vingadores, a Era de Ultron, entendeu? Vai ter ligação com o filme do Homem-Formiga, a série da Agente Carter complementa... Mas a ligação com o filme do Homem-Formiga vai ser muito pequena. Sim, não vai ser aquela ligação, mas vai ter. O Agents of S.H.I.E.L.D. Teve um empurrão pra continuar depois do que aconteceu em Capitão América 2, o Soldado Invernal. Por isso... A série não é lá essas coisas, mas eu peguei um carinho pela série e a segunda temporada tá boa. Não tá excelente, não tá fantástico, né? Mas tá boa. A segunda temporada tem que episódio? Vai voltar ao décimo agora, eu acho. Mais séries da Marvel? Cara, Agente Carter. Agente Carter, né? Que eu digo que é a Xena a Xena dos anos 40. A série é muito bacana. Tem aquelas bobeirinhas, né? Normal de série da Marvel. Tipo a aparição do bosta do Stan Lee. Foi muito depois forte. Dessa, você vai ser morto. O Stan Lee. O bosta do Stan Lee. O Stan Lee é um bosta ladrão de ideias. Quem discorda disso não conhece a história dos quadrinhos e vai tomar no cu do cu. Tudo bem, mas se não fosse por ele. Seria pelo Jack Kirby. Não estaria aqui falando Jack de super-herói. Kirby tem o maior dos super-heróis. Super-herói de Marvel. Tá, também, ó. Tá lá, cara, Jack Kirby. Quase tudo que o Stan Lee fez, tá lá com o Jack Kirby. Sei, assim, cara. Tem duas pessoas nesse mundo nerd que você não pode falar mal, João. E que se você falar mal é só pra criar confusão. Uma é Stan Lee e a outra é o viado bosta cu do Massam Kurumada. Pera, eu não posso ter opinião. Eu não posso falar que esses dois merdas são não, bosta, não? Você pode, mas o que vão jogar pé de tipo uma galera que falou que eu não entendo nada de quadrinhos porque eu falei que o filme do Watchmen é uma bosta? É, bem assim, eu cara. Eu odiei o filme do Watchmen. O Zack Snyder tem a mania de querer melhorar. Mas eu não vou falar nada dele, não, porque senão eu vou começar a falar do Homem de Aço, aí eu entro no Batman do Nolan, aí quando vê a gente tá falando do Quarteto Fantástico. Agent Carter, all hands on deck. I didn't know our government had such good taste in secretaries. Olha, o que a Agente Carter fez de bom foi esse último episódio que ela apresentou o projeto Viúva Negra. Cara, aquela menina lá é a Yelena, não é? Gente, eu não me lembro o nome da segunda Viúva Negra. Eu sei que é Yelena alguma coisa. Cara, é tenso o episódio. É tenso, velho. Você vê assim que o treinamento delas é brutal. A Viúva Negra que a Scarlett faz é a coisa mais bonita, mais bonitinha. Até mas o treinamento a atriz ali que faz a Viúva Negra no passado é feia pra porra. Feia aquela pra menina pegava fogo na cara dela e apagaram com o extintor batendo, né, velho? Com certeza, com certeza. E o episódio, ele deu uma ênfase à cena da Viúva Negra conversando com o Loki. Você entende porque ela age daquele jeito, entendeu? Sendo que, na verdade, nada do que ele falou pra ela surtiu nenhum efeito, que ele fazia parte do treinamento dela. Só um negócio, só eu tenho a impressão que o Loki queria que a Viúva Negra fizesse aquilo com ele. Mas acho que é isso, cara. Agente Carter, se você assiste Agents of S.H.I.E.L.D. e curte, você vai curtir Agente Carter. Agente Carter pode ficar foda pra mim agora nesse finalzinho dela, porque eu acho que só tem mais 4 episódios, né? Não, acho que tem 2, viu? Pra terminar com ele falando assim, vamos montar a S.H.I.E.L.D. É, exatamente. Ou vamos ir atrás de artefatos da Hydra, vamos combater a Hydra em específico. Uhum. Porque nos Flashback. Ô, cara burro! É, ela já tá combatendo a Hydra, verdade. Cara, eu acho que essa série, ela tem potencial pra ser sempre meia temporada. Sim. Eu gostei pra caramba. Uhum. A menina que faz a Peggy Carter é foda. Cara, eu quero ver o Comando Selvagem, cara. É, ela tem potencial pra sempre aparecer no hiato de Agents of S.H.I.E.L.D., né, cara? Quando o Agents of S.H.I.E.L.D. tiver no hiato, ela entra ali com 8, 6, 10 episódios ali e dá um complemento. Ela tá indo bem, cara. Tá indo bem, sim. Bem, senhores, vamos falar das séries boatadas? É, boatadas, cara, não, as confirmadas, falar sobre... né? Não vamos falar das boatadas, não. Ah, não, eu queria falar sobre a série ele é um cara bem legal, mas não pode ver a mulher. Ele é verdade. O que será? Será que só eu acho que a Elektra vai aparecer na série, cara? Eu acho que sim. Mas se ela aparecer, o Demolidor nem vai ver ela. Aquela bosta. Ai, meu Deus. O Demolidor, pelo trailer, foi que eu tava comentando anteriormente com um amigo meu. A série do Demolidor realmente foi a Marvel dizendo que a gente sabe fazer coisa mais sombria, realmente, cara. Porque aquele trailer do Demolidor é brutal, mano. Não, eu achei bacana e tal. Mas eu também não achei esse blá, meu Deus, é sombrio, é violento, é blá blá blá blá blá blá blá. Não achei nada demais também, não. Eu ia perguntar justamente isso. O que vocês estão esperando dessa série do Demolidor? Bom, só se ele não usar o uniforme de demônio pra ser ruim. Mas só uma pergunta, será que o Demolidor dá uma olhada no script? Não, 10 séries aí tem o Demolidor, que estreia agora aqui de abril, né? 10 de abril, mas exatamente. Aí eu não sei se é pena falar de Jessica Jones, é isso? Jessica Jones, tem, eu acho tem que Jessica ninguém Jones. Conhece aqui, fora eu. Eu não conheço, tem um Iron Cara, First. Punho de Ferro. Ferro é um personagem que, tipo, eu posso ser bem sincero, tem 3 pessoas no mundo que pra mim podiam fazer. 4. O Jason David Frank. Não, cara, não. Não, é pela parte marcial não. Que eu tô falando. O Scott Adkins. O Ray Park, que é o cara que faz o Snake Eyes no G.I. Joe, que luta pra caralho. E... Voltei. Mas ele luta pra caralho, Thiago. E talvez, o cara que eu tava torcendo pra ser o Batroc, mas o Van Damme. Não. É que o Van Damme já foi, mas o Van Damme foi, por um cara. Negócio muito simples. Damme, motivo mercadológico. O Van Damme é um nome, de qualquer forma. Ah, sim. Se ele consegue fazer... pra manter afastado, pô. É, se ele consegue fazer 60 milhões por ano com os filmes que ele lança em DVD, luta, realmente ele tem não. É inegável que ele luta mesmo ele estando velho. Às vezes ele não precisaria ser o Daniel Rand, mas ele podia ser o cara que treina e tal. Eu acho que a Marvel tá preparando alguma coisa especial pro Punho de Ferro, porque foi a única série que ela não se apressou a apresentar o ator, entendeu? Eu acredito que ela deve estar preparando algum... É difícil achar um cara que saiba interpretar minimamente. Caralho, e lute. Tá pensando o Dolph Lundgren, cara, pra ser ele? Punho de Ferro ainda não tem data também, juntamente com o Luke Cage, que também tem... Ah, mas vai seguir, acho que vai ser uma por ano, né, cara? Eu não conheço também. Ou duas por ano. Esse é um dos momentos que eu mais queria que o Dr. Destino tivesse na Marvel, só pra ter a cena do Luke Cage indo cobrar o contrato que o Dr. Destino deve ele, chamando o Dr. Destino de querida. E a última série anunciada é Os Defensores. Os Defensores são os Vingadores baixa renda. Foi embalo dos Vingadores, né? Isso aí eu já li desnecessário. Eu gostei, mas eu acho que eles podiam ter colocado um personagem realmente poderoso. Tá, o Luke Cage tem poder? Tem, mas sei lá, cara. Por que será que eu lembrei do Johnny Cage? Vai ter alguma série, gente, que a gente tem pra comentar aí? Acho, vamos comentar sobre as possíveis séries prometidas. Olha, séries que tá confirmada mesmo é a série dos Titãs. Que eu espero que saia do universo de Arrow. Parece que vai estar no mesmo universo, mas não vai ser spin-off. É, os caras querem fazer mais spin-offs e no universo de Arrow e Flash. Não vão perder essa oportunidade. Eu acho, cara, eu gosto dos Titãs, cara. Sabe por quê? Porque ia aproveitar o Slade, né, cara? Eu não ia colocar outro ator. Puta, podia, né, cara? Cara, esse cara ficou merda em Arrow. Que eles iam usar o Slade como ele merece. Ele tinha presença, né? Mas ele não... Tinha, mas prometeram, né, mais do que ele realmente apareceu. É, exatamente, ali, cara. Bem, senhores, já tem pra caralho aqui de gravação. Vou me foder pra editar essa merda. Ainda bem que eu tenho 10 dias pra editar isso, tranquilamente. Quem vai editar é você mesmo? É, né, eu que então me foda. Só que você foda. Bem, senhores, últimas considerações finais, começando pela Camila. E o Oliver Queen de Smallville? Bem a mesmo, beijo. Queremos que haja conexão entre as séries, mas tem limite. Olha, mas por mais estranho que pareça, eu gostava do personagem Smallville. Manda ele a puta que eu pariu. Eu gostava. Você nem vai. Cara, menos. Era legal, mas parece que ele tinha saído de Dawson's Creek. Thiago, consideração final. Eu não sei o que falar, cara. Só agradecer o convite. Fazia muito tempo que eu não gravava cast, nem muito, muito mais tempo que eu não gravava com você, João, pro interruptor. É legal, o papo foi bacana e o papo tem mais bacana. Um pra gente gravar que a gente vai ter que resolver lá. Então, né, vamos resolver aquela parada. Tá quase certo. E apesar da inatividade, eu peço a vocês pra continuarem acessando jdlytics.com.br. O nosso acervo está tudo lá, ainda online, vai ficar um bom tempo. Eu quero voltar, mas não prometo nada. Vamos sair desse coma aí. E por enquanto vocês podem me encontrar por aqui pelos podcasts da vida e fazendo algumas pontas lá no Legendas TV, em alguns grupos de legenda aí. Tem sempre coisinha minha. Vanessa, diga tchau, faça a consideração final. Manda um beijo no coração do Thiago, não sei. Não, cara, não sei, não tenho o que dizer assim. Então, pra variar, eu fico mais quieto do que falo. Se despeça da gente, faça o seu jabá. Você achou do cast? Você achou do Thiago, esse menino seduzente? Seduzente. Super seduzente, cara. Meu Deus, estou apaixonada. É pro reservado. Dudu, consideração final, jabá aí. A gente passou por um período aí de ótimas séries, entendeu? Tivo X, coisa e tal. E... que tá pra voltar, né? Sim, tem servido pra todos os gostos, né? Escolham a série aí, assista ou assista todas e veja qual que é a melhor. Cara, aí acessem o Mundo Animado, o link tá aí na descrição do podcast. Pra mim é sempre um prazer participar aqui no Interruptor Nerd, entendeu? Um abraço pro João e pro Lucas, que pode estar presente, espero estar na próxima. O Lucas não pode estar presente porque a Karen botou ele pra dormir cedo. É, mas o safadinho tá online. Ele tá jogando Dota ou LOL. Ou seja, ele não é safadinho, ele é viadinho. Gente, valeu por participar. Lucas, você tem que te agradecer muito pelo presente que você mandou pro meu moleque, seu safado. E principalmente ter entregado finalmente minha foto autografada do Jason David Frank. E um bonequinho do Forza. Vê um combo presente muito bacana. Valeu, moleque. Bom cambada, é isso. A gente se vê daqui a 15 dias ou não. E é isso. Digam tchau, pessoas. Tchau. You have failed this city.